Este tema, curiosamente, na preparação da reunião do Conselho Municipal de Educação e sabendo que o destacamento distrital de Lausanne sobre a responsabilidade do cabo José Silva não poderia estar na reunião, eu fiz dessa questão em que estado, qual era o programa, o planeamento que estava a ser feito, se havia algum agendamento ou calendarização para as visitas ou o patrulhamento das escolas. Ele respondeu-me que não, de momento não há essa organização, não há esse planeamento. Aliás, a representante do destacamento da Lausanne, a guarda principal, a Rita Costa, disse que de momento, nestes dois últimos anos, tem sido difícil poderem acompanhar e poderem ter esse planeamento. E as razões são porque este destacamento tem 7 concelhos. As escolas têm apelado muito às ações de sensibilização. O que fazer é realmente rapidamente fazermos essa reunião conjunta com as várias escolas. Está marcada para quarta-feira, às 14h30, portanto chegará brevemente o e-mail também ao destacamento da Lausanne, para pensarmos numa medida estratégica, não só de policiamento através da escola segura, mas sem dúvida de uma forma estratégica para que possamos estar todos atentos e alerta.